Estatuto da Guarda Municipal de Manaus. Lei Complementar número 16/2021. A Lei Complementar número 16/2021 é o diploma legal que estrutura a organização administrativa, o regime de armamento e o Código Disciplinar da Guarda Municipal de Manaus, GCM. Para o candidato, é imperativo o domínio das competências e do sistema de infrações e penalidades. Natureza jurídica e princípios mínimos de atuação. Artigo 2º ao 3º. A GCM de Manaus é definida como uma corporação uniformizada e armada, com a finalidade de proteger bens, serviços, logradouros públicos e instalações do município. Juridicamente, a instituição é classificada como um órgão complementar da segurança pública. Princípios mínimos de atuação. Proteção dos direitos humanos fundamentais e das liberdades públicas. Preservação da vida, com foco na redução do sofrimento e diminuição de perdas. Patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade. Uso progressivo da força, priorização de métodos não letais e escalonamento inteligente da intervenção. Competências e atribuições. Artigos 4º ao 7º. A competência geral da GCM é a proteção do patrimônio municipal, abrangendo bens de uso comum, especial e dominiais. Entre as competências específicas, artigo 5º, destacam-se para a prova: trânsito, exercer competências nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, ou de forma concorrente via convênio; ambiental, proteção do patrimônio ecológico, histórico, cultural e arquitetônico da cidade; segurança escolar, atuação preventiva e ostensiva no entorno das unidades de ensino municipais; flagrante delito, dever de encaminhar o autor à autoridade policial, delegado, zelando pela preservação do local do crime; auxílio, suporte na segurança de grandes eventos e proteção de autoridades municipais. Regime funcional, ingresso e jornada, artigos 10 ao 13. O ingresso na carreira ocorre exclusivamente por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos. Requisitos de investidura: nacionalidade brasileira, gozo de direitos políticos, quitação militar e eleitoral, nível médio completo, idade mínima de 18 anos, aptidão física, mental e psicológica, além de idoneidade moral. Curso de formação. Consiste na etapa final do concurso. O aluno guarda já se submete ao código disciplinar e a reprovação nesta fase resulta na eliminação definitiva do certame. Jornada de trabalho. A regra geral estabelece 40 horas semanais, operadas em turnos diurnos e noturnos, incluindo feriados e finais de semana sob sistema de plantão. Estrutura hierárquica e órgãos de controle. Artigos 20 ao 34. A hierarquia administrativa segue a linha: prefeito, secretário da pasta, superintendente, superintendente adjunto e inspetor. As funções de comando, superintendente e inspetores são privativas de guardas municipais de carreira. Órgãos de controle. Corregedoria, controle interno, responsável por apurar infrações disciplinares. O corregedor-geral deve possuir mais de 30 anos, ser bacharel em direito e servidor efetivo da prefeitura. Ouvidoria, controle externo, órgão independente para denúncias e sugestões. O ouvidor-geral deve ter mais de 30 anos, nível superior, e ser obrigatoriamente externo ao quadro de servidores da prefeitura. Armamento e identidade funcional. Artigos 37 ao 73. O porte de arma é condicionado ao treinamento técnico, teórico e prático e à aprovação em exame psicológico. Suspensão do porte. Ocorre em casos de embriaguez, uso de entorpecentes, licença médica superior a 180 dias ou diagnóstico de anormalidade psicológica. Identidade funcional. Possui fé pública e validade de 5 anos. A retenção indevida do documento após a saída do cargo constitui infração disciplinar. Regime disciplinar e penalidades. Artigo 74 a 153. As infrações são classificadas em leve, média, grave e gravíssima. Exemplo de infração leve: barba por fazer ou cabelos desalinhados em serviço. Exemplo de infração média: faltar ao serviço sem justificativa aceitável. Exemplo de infração grave: dormir durante o serviço ou insubordinação. Exemplo de infração gravíssima: prática de improbidade administrativa, tráfico de drogas ou abandono de cargo. Penalidades: advertência ou repreensão, aplicada por escrito para faltas leves e médias. Suspensão: até 5 dias, reincidentes em leves e médias, ou de 6 a 30 dias, infrações graves. Demissão: aplicada para infrações gravíssimas ou reincidência em falta grave num período de 5 anos. Resulta no impedimento de reingresso ao serviço municipal por 8 anos. Procedimentos administrativos e prescrição. A apuração de faltas deve seguir ritos específicos conforme a gravidade. Rito sumaríssimo: falta leve de postura ou dano culposo. Prazo: 30 dias. Rito sumário: sindicância contraditória para penas de advertência ou suspensão até 5 dias. Prazo: 60 dias. Rito ordinário: processo administrativo disciplinar, PAD, para suspensões longas ou demissão. Prazo: 90 dias. Prazos de prescrição. Artigo 152. 5 anos para infrações puníveis com demissão ou cassação de aposentadoria. 2 anos para infrações puníveis com suspensão ou advertência. Dica do professor: foque na memorização dos ritos processuais. A banca Consulplan frequentemente tenta confundir o candidato trocando o prazo do rito ordinário, 90 dias, pelo prazo do rito sumário, 60 dias, em questões sobre demissão. Lembre-se que o curso de formação possui natureza eliminatória, sendo de fato a última etapa do concurso.